Prepare-se, prepare-se. A partir desse momento. Se apresenta pra vocês. Ei! Experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. O DJ que conquistou seu público com muito trabalho e dedicação. E se destaca entre os melhores DJs do Pará. O DJ que conquistou seu coração através da música boa, da sua seleção e sequência musical. Apresentamos para vocês ele, o Super DJ Michel. O DJ da aparelhagem de saudade sineral. O supremo som do amor. Aproveite, curta, vibre e dance ao som da emoção do Super DJ, Michel, o DJ do povão. Então vamos lá, pureza, bora pra cima, sim! DJ Michel. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Bora que tá liberado o salão, meu irmão. Ouço passos na escada. Bora, pureza! Vejo a porta abrir. Sua amiga Jace, comissão de frente aqui hoje. Ela é meu parceiro Júnior. Sabores do Pará, babá. Cortinas de seda. Seu corpo. Robertinho, Dona Wanda já com a gente. Casal Velha Guarda aí na saudade. Viu lá, seu Simão? Pequeno demais pra nós dois. Ô, saudade daquele x-tudo. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá meu padrão Serginho, bota Serginho. Só dá você, yeah. Bora, gordo. Yeah. Luke. Seus olhos verdes no espelho. Meu patrão Edson. Botaga do Edson, pai d'égua, hein? Seu ele é a primeira dama, eu. É um prazer do princípio. Diego de Marituba, já puxou, Diego, vai. Sozinho no meu quarto. Olha aí, Apolo. Acordo sem você. Fico falando pras palavras. Alô, mestre. Alô, Zezinho. É anoitecer. Olha o Leandrão com alçados aí, ó. Menina, veneno. Fala, Leandrão. Você tem um jeito. Conhece o Lazigo do Guamá aí, ó. E toda noite no meu quarto. Prezada Amélia. Parabéns, Amélia. Você sabe que eu gosto de você. O amigo Dino, seu grande amor, já com a gente. Um abraço, meu irmão. Tá blocado a cremação. Alô, Carlinho da Terra Firme. Que fio descobriu o nome dele, olha. Menina veneno. Já passaram o Murilo da Timó já com a gente. Bora, Murilo! Olha a Lora da Marambaia já com a gente aqui no cantinho de Mo. Só dá você. E aí, negão? Só dá você. Só dá é o Silvinha? Yeah. É o Silvinha. Meia-noite no DJ Silvino. Ela vai era a vez que eu te vejo de chapéu, olha. Ouço passos na escada. Eu vejo a porta abrir. Você. Olha quem tá com a gente, o Peladeiro da Saudade. Já chegou no presente por aqui. Bora, Peladeiro! Eu nem sei qual o seu nome. Olha o João Pé de Feijão. Preciso chamar. Direto de Marituba, né? Menina veneno, você tem um jeito. Meu parceiro Maurício, o homem dos status. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. O som do amor. Me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Olha esse sonho. Já saído do CD. Vamos lá! Essa garota que beijou a minha boca foi meu fim. dia eu marquei a maior touca. Olha o Testa com a gente. Sim, bora, Testa! Foi assim. É baixinho, né? Ela me amou, me seduziu. O cara do DVD com a gente, o Marcelo. Da Pedreira, bora, Marcelo. Eu fiquei um trago, qualquer falar. Foi assim. Essa garota que beijou a minha boca foi o meu fim. Naquele dia eu marquei a maior touca. Grande patrão Renan, o rei do assado lá do Benguim com a gente, boa Renan. Obrigado pelo presente, meu irmão. Mais tarde vai ser sal. Eu fiquei um trago. Foi assim. Aquela namorada foi a maior roubada para mim. Bora, Edson! Estou sozinha. Olha quem tá com a gente, a Priscila, mãezona. Já com a gente, mãe e filha. Tá por aqui no Burezinho. Aquela namorada foi a maior roubada para mim. Hoje estou sozinho, carente, cansado e com pena de mim. Falar a verdade faz tão bem. Pra cima, vai. E assim sem maldade. E aí? Nunca te amei. Você foi mais. Sua amiga Léa masoquista vai com a gente, Ololeia. Como é que é? Um dia por acaso. Transou? Transei. Égua média. Gosto da vida. Essa é a Nilda. Qualquer. Mesa 8 na área. Bora, Nilda! Você foi perfeita. Eu fui demais. Agora dá tempo. Aqui. Ei! Sete momentos. Não mais. A gente se engana. Nem sei porquê. Até diz que se ama. Depois que sai da cama, já não tem mais nada a ver. Eu sei que é duro ouvir isso de mim, mas olha, eu te juro, não podia imaginar que tudo terminasse assim. Não podia imaginar terminasse assim. Falar a verdade me faz tão bem. E assim sem maldade nunca te amei. E aí? Você foi mais um caso. Meu parceiro Abacate, dançarino. Aí dos dançarinos da saudade, já com a gente aqui no cantinho. Transei. Ele é de menino, chama o Abacate. Gosto da vida. Bora. Com que ela traz. E aí, Jaci? Você foi perfeita. Eu fui demais. Só presta porre. Agora dá um tempo. Foi coisa de momento. Não mais. Alô, Diego! Ele é loura, papai. Bora, loura. Ontem ela tava no Ilha Bela. Olha aí, ó. Você faz parte de tudo que eu tenho. Ela gostou. Vida. Sintonizou. Ei! Você me traz um problema e me mostra a saída. Pra recordar, meu irmão, vai. Um beijo feliz de chegar. Agora, Serginho, puxa. O choro na hora do adeus. Eu que fui tudo e sou nada. Com sonhos teus. Tô te falando. Pra te esquecer, eu tentei até ver seus defeitos. A Lora da Marambá é com a gente. eles. Bora, garçom! Bora rodar, meu irmão. Eu acho perfeito. João. Em tudo que pra mim é tudo. De feijão. Por tudo que me faz sofrer. DJ Michel. Por mais que pareça absurdo, eu amo você. E o Michel chega junto, vamos lá! Eu só quero ter você. Eu só gosto de você. Eu só quero ter você. Eu só gosto de você. Estamos gravando o CD ao vivo aqui do Pureza. Mais um pra ficar na coleção, hein? E aí? Conselhos me mostram caminhos que eu nunca sigo. Alô, Robertino! Quem me pediu pra escolher? Cadê o quarteto aí, meu irmão? Bertinho, Bilo Azul, Simone, Dona Wanda. Pois não te troco por nada. O tag do Edson, olha a madame aí, ó. Você é um mal. É, até que fim, né, Cris? Uma forra. Por mais que pague o meu preço, é você que me tem. Vai, Serginho, domingo, prefeita. Eu só quero ter você. Eu só gosto de você. Bora, Júlio! Eu só quero. Muita manhã sábado, né? Só quero ter você. É doido, meu irmão. Assim o João dá valor. Amanhã ele vai escutar o CD deitado na rede. A ideia. Vamos lá! Quanto tempo eu estou aqui esperando por você, meu bem. Meu amor, eu nunca mais sorri. Te chamo tanto e você não vem. E aí? Você não vem porque não quer. Pode voltar quando quiser. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão pra acabar com a minha solidão. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão pra acabar com a minha solidão. Bora dançar, vamos lá! Bora, Zezinho! Bora, Leandrão Calçado, está com a gente! Invadindo! O som do amor. Atenção, Maurício. Apolo aqui, ó. Quanto tempo eu estou aqui esperando por você, meu bem. Bora, meu bem. Meu amor, eu nunca mais sorri. Te chamo tanto e você não vem. Você não vem porque não quer. Pode voltar quando quiser. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Amigo Sérgio, o Gerson do Tênis, lá do Servilha, tá com a gente. Bora, meu irmão. Eu sei que você tem a chave do meu coração. Quero saber da sua decisão. Acabar com a minha solidão. Pode até nascer um grande amor entre nós. Tal qual a flor que brota no meu jardim. Parceiro gordo do Luke Son, já com a gente. Ele, o patrão Serginho. Bora, Edson! Alô, Priscila, é agora, Priscila! Vamos lá! Zezinho e Joá. Vai, mestre! Ai! O campeão da saudade. Só masoquista, lá do Curió aqui com a gente. Bora, Leia! Olá, Zico! Passando Murilo da Timó, lá do nosso bairro da Pedreira. Amanhã ele vai pegar o CD com a Paula amanhã. E aí, Gouveia? Tudo certinho com você, amor? Pode até nascer um grande amor entre nós. Suzy Gouveia! Tal qual a flor que brota no meu jardim. Como é que é? Com formosura linda e meiga, sim. Você é rosa de pureza sem fim, meu amor. Dançar, vai. Chama. Vem, amor. Vem. Venha me fazer sorrir. Vem pro baile do amor. Olha, amor. Eu estou chorando aqui. Bora, Nilda. Chame cora, Nilda. Longe de você. Aniversário da Amélia. A solidão desde sábado. Venha socorrer o meu coração. Coração, escute, por favor. Leandrão Calçados. Preciso. Ele que tá calçando aí agora. O nosso amigo maluquinho. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Pai dela. Vamos lá. Eu estou chorando aqui, longe de você. É grande a solidão. Venha socorrer o meu coração. Coração, como é que é? Escuta. Bora, Majora, bora, Priscila. Ela chega junto aí, meu. Preciso de você. E aí, Majora? Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer. Que amor. E aí, corpo? Bora dançar, minha irmã. Dali, Michel. Pega, gordo, essa é aquela, gordo. Vai, Maurício. Vai. Agora, João. Você não tem. Será que ela tem? Pena do meu pranto. Alô, WK. Porque, meu bem, se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Estou sofrendo. Pena do meu pranto. Solidão. Não sei porque fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Bora, Abacate! E aí, Abacate! Saudade. Você não tem pena do meu pranto. Porque, meu bem, se eu te amo tanto, dói demais meu coração. Estou sofrendo nesta solidão. Não sei porque fui me apaixonar. Agora eu estou tão sozinho, somente a chorar. Bora, Júnior, vai. Sabores do Pará aqui do Pureza. Bora, Jacê. Olha as meninas do Guamá, já se encontram presente aqui do Pureza. Bora, Sussu. Você não tem. Sua amiga Gabi também já na área. Pena do meu pranto. Opa! Dale, DJ Michel. Vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. Alô, testa baixinho. Minha estrela da guia. Vá pra cima, testa! Ilumina o meu caminho. E o Apolo, o que é que tu acha? Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Vai! Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou, ei, à procura de paz e amor. Robertinho! Por favor, me ajude a encontrar. Bora, Wanda! Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Como é que tu vai, Jorginho? Caminhando vou. Ele vai. À procura de paz e amor. Nada compra a nossa paz, né, Jorginho? Caminhando vou. À procura de paz e amor. O homem do assado aí, Edilson. Estrelinha do infinito. Mais tarde vai ser sala marmita. Céu a brilhar, a paz e um grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. A gente vai puxando. Caminhando vou. Só aquelas que a galera dá valor. Hoje na terça do Pureza com Michel. Chorar, maluquinho. Alô, Suzy Gouveia, bora! Se você me amasse como eu te amo, ai, mas Jona, eu não sofreria pra cima tantos desenganos. Samir, mar de rosas, é você, Samir? Eu viveria agora. Bora, Samir! Mas você não quis me fazer feliz e foi embora. Para, Carlinhos, terra firme. Agora! Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. Olha, terça-feira, gente. Próxima terça, dia 10. Grande aniversário aqui na Malaga do Bureja. Uma terça-feira mais que especial. Vai ter Michel, Rebelde, Frangina, Jean e o nosso amigo Edilson. Muita coisa boa vai rolar aqui terça-feira. Prepara aí, Edilson. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Oba! Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Pobre daquele que gostar de você. Só na rede, João. Pobre daquele. Como é que é? Que pensar em te amar. Vou dar conselhos que façam de mim como espelho. Gostei e sofri, perdi tanto tempo. Estou acabado, você me iludiu, mas de vingança não vou deixar que engane mais ninguém. Como é que é? Vou até pregar avisos. Bora, bacana. Por onde passar? Vai, besta. Você vai sofrer. Vai, Leandrão Calçado! Você vai chorar. Já saindo do CD, Leandrão. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Vai, Gouveia, aquele passo. E aí, Maurício? Só na mão. Cadê Leiva? Não veio hoje, não? Até pregar avisos por onde passar. E aí? Você vai sofrer. Olha aí. Você vai chorar. Carequinha tá com a gente. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. É saudade. Enxugue a lágrima. Não chore, não. Eu já lhe entreguei. E aí, Diego? Meu coração. Direto de Marituba. Chorar eu já chorei. sofri até demais. O tempo bom voltou, não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que eu ganhei, oh! Milhões de beijos dou. Pega o WK, pega ele, dança com vontade. Olha o que o Michel tá tocando. Pare de chorar. WK da cremação. Olha, gente, sexta-feira tem a volta do Bolero. A volta das férias, Bolero. O DJ do Cineral por lá. Casa de show Bolero, sexta-feira. Ninguém paga ingresso na portaria. Portaria escancarada. Não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que eu ganhei, milhões de beijos dou. Oh, oh. Enxuga a lágrima. Enxugue a lágrima. Serginho, bora, Serginho. Não chore, não. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Olha aí. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu... Pega do som, abacate. Alegre ou triste, vai dizer. E agora? Mesmo que você me mande embora. É olha que tá aí, rapaz. Não sou ninguém. Casal considerado da saudade. Sem você. Nunca mais tinha visto. Meu amor. Meu parceiro gigante branco, é só moreno. Que bom ver vocês de novo, hein? Pra você mudar assim. Aqui na pureza! Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você. E aí, meu amor? Meu amor. Vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém. E aí? Vivendo sem você. E aí, meu amor? Meu amor. As músicas que no passado fizeram sucesso. A distância ingrata que está nos separando. Dá-lhe carequinha! É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando. E aí, Zezinho, só filé. A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior. Tá abastecido de água aqui, olha. Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só. Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim. Mané, te mando falar. Sua ausência é triste assim. Vai, Carneiro. Triste pra mim. Faz ela trabalhar, Carneiro. Esta distância me deixa chorar. Nosso casal da terra firme. E não consigo a saudade afastar. Sei quanto tempo ainda eu vou esperar pra fugir da distância ingrata que me faz chorar. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Quero que seja mais lindo o luar. E aí, Pílula Azul? Eu já nem sei. Bora, Pílula! O que fazer? Bom, Robertinho! Com a saudade, sem ter você. Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer. Pois estou longe, meu bem, de você, de você. Marcelo da Pedreira. Quero sorrir, ter mais vida no olhar. Alô, João, pai de feijão! Quero que seja mais lindo o luar. Olha, espalhadeira da saudade, já com a gente. Um abraço aí, meu irmão. Eu já nem sei. Eu já nem sei. O que fazer? Bora, Pílula. Com a saudade. Pílula Azul vendendo lanche. Sem ter. Escutando só as pedras lá no lanche, olha. Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer. Né, Pílula Azul? Pois estou longe. Aí, recepcionando a galera. Você. Mandando aquele abraço no. Você, no Boca de Ferro. A distância ingrata que está nos separando. Aí o Michel chega lá e joga essa aqui, ó. É tão longe. Gigante. Michel, aguenta, vai. Foram 6 anos de um grande amor. Eu lhe amava com toda devoção. Nosso amor era puro e tão belo. Não existia outro igual neste mundo. Mas o destino que mandou me embora em busca de uma vida melhor. Só 8 meses que eu passei ausente foi o suficiente. A negona aí nos irmão Coragem. A negona. E aí, Amélia? Agora devolva minhas cartas que eu lhe enviei. Que você não teve paciência, não foi sincera e não serve pra mim. Júcio Gouveia, já no salão. Aquele caqueado original. Bora, WKK. Da gravação com a gente. Vai, vai, vai. Agora, agora. Devolva minhas cartas que eu lhe enviei. Ei! Com todo carinho. Mas que você não teve paciência, não foi sincera. E não serve pra mim, não foi sincera. E o Michel vai detonando aqui no Bonejo assim, ó. Canta. Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste dano sem querer. Pequenas coisas que esqueci, ao ver o amor amanhecer. E tantas vezes eu cantei, igual criança eu chorei. Fechei a porta sem querer, quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes. É o patrão Robertinho, a Wanda. Hoje voltando 30% só, né? Na mana. Eles vão voltar em breve valendo. De nós dois. Alô, Robertinho, até voltar as aparelhagens, vocês já estão 100%. Às vezes não, brigamos sem haver razão. E aí, gordo? Palavra sem nenhum valor. Oi! Pequenas coisas do amor. Agora. E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez, e com meus beijos eu sequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender que o nosso amor vai só. Olha a cabeça branca já invadindo no salão. Em meus braços. Olha a cabeça branca! Que só a ti posso querer. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois, por este amor que é teu e meu. Cadê a Rafinha? Mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não. É desgraçado. Sem haver razão. Uma fuga na manha. Palavra sem nenhum valor. Pequenas coisas do amor. Só música boa pra recordar. Alô, João! Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, faça como sempre você faz comigo. Ei, Júnior, Jás, pode tocar Xi lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui vai tudo bem. Leva três casacos. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Teu ciúme pouco e sem motivo. Luke Sou. Olha da Dex. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Aniversário da Amélia hoje aqui no Pureza. Terceiro tempo, né, Amélia? Hoje aqui no Bureche. Ah, Lazico, dá um presente dela, Lazico. Está me deixando louco e muito triste. Já esse que é o Pixel. Não podemos dialogar. Não sei o que será o nosso amor. Olha, Jace, o Júnior, o casal JJ. Do som do amor é verdade. Já por aqui, ó. E o Michel vai detonando.

it's for. Zazino, você é o Leandrão. Saindo daqui, X-Tudo, é? A Loura da Marambá, igual a gente. Fala, Loura. Carreira solo hoje, mano. É Murilo. Ah, tá. Só o filé. Bora, carequinha. Let your honey keep you warm. Been so long since I heard you. Forgotten what love is for. I should Vai, Zezinho, vai. Zona e a Priscila tá aqui no Purezinha. Bora! Vai, testa! Vai, testa! Vai! João Pé de Feijão, o homem da rede. Bacana o pernão do João na rede. Essa loura do Marambá com a gente. Ela se encontra presente aqui no Purezinho. Tá com o Michel? Tá por aqui, né, mano? Bora, coragem! You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'll never. My life, I had no doubt in my mind, and it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see the changes that I've been. constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you, woman, right down the line. I just wanna say this is my way of telling you everything I can never say before. Pra cima, babá. Ele é moreno. Put something better inside of me. You brought me into the light. Threw away all those crazy dreams. I put them all behind. Oi. And it was you. Vai. Woman, como é que é? Right down. Larga agora. É, maquiado de ladrão. Zezinho, descascando, Zezinho. Mano, vai. Olha o Maurício aí. Passada da pedreira. Alô, galô. You hurt me and you make me cry. If you leave me, eita, meu irmão. Essa o Michel tocava lá no Estrelinha na época. Olha aí, ó. Lembra, Robertinho? Estrelinha na época. Toma uma água, uma cerveja. Vai dar uma respirada, né, carinha? Oh!

baby, go. Go. A gente vai detonando, a gente vai girando na sequência. Baby, go. A gente joga essa aqui pro nosso amigo Abacate que ele pediu. Joga lá aquela lá, Michel, pra me dançar ela aí, ó. Tá aí, Abacate! Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Olha o pedreiro. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor. Ai, que saudade. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, que depois de longa espera encheu os jardins de cores. Dá-lhe abacate! E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. A bagate tá solteira, né, bagate? Por de novo, mais uma vez, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, tentar de novo um sonho. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, depois de longa espera enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Oba! Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Pô, de novo vou amar, saudade, tá de novo um som. E aí, Moreno? Olha o casal aqui. Dance! Minha vida é triste, lembrança do passado. Ferem o meu coração. Só mosqueira. Sempre machucando, saudade vai. Vai indo, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Bora, gigante! Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor. Cabelo cara, não para, meu irmão. Tão bonita. Cremação. Enquanto no meu moleque doido. Toca-fita, nossa não é, cara, música de amor. Explode tão bonita. Não! Não desfizas, meu. Vai, loura! Que quem mais te amou. Pra cima, loura, vai! Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha. Mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar. Olha as damas e os cavaleiros da noite. Tá aqui com a gente, curtindo a terça aqui do Terlan, Burezinho com o Michel. Bora, damas, cavaleiros. Bora, Suzy Gouveia. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. comigo por onde eu for. Pra recordar, meu bem, agora DJ Rebelde no corpo a corpo. Que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Oh! Vou procurar. Procura, cara. Um outro alguém que queira sempre me amar. Ficar a esperar. Bora, João! Você chegar. A Laura da Marambaia com a gente, meu está por aqui. Bem, agora sei. Oi! Que não vou mais. Spider. Ficar sofrendo. O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar. Ei! Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Quando eu era criança, eu vi. Bora agarrar mais um pouquinho assim, vai. O meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. A revolta era tão grande que me matava. E eu, coitado, indefeso, só chorava. Tempo foi passando e eu vi Lacico do Guamá. Eles dois se atu... Presta na merda, te escolhe a merda. Teu aniversário, só presta aqui do lado. É tão triste ver o amor se acabar. Sua amiga Léa masoquista com a gente. Alô Léa, abraço a você. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Como é que esquece? Recordações, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Hoje eu vejo, depois de tantos anos, como essas coisas marcam a gente. Por isso você nunca deixe que seu filho perceba os seus atritos e as suas frustrações. Olha Toda sexta-feira tem bolero. Sextão do amor, viu, gente? E o tempo foi casa de show bolero. E eu vi. Sábado tem Calamazu, DJ Michel no Calamazu. Durarem só por mim. E também a casa de show no setor. Lá em Ananindeua, no sábado, viu, maluquinho? Sendo eu fruto desse amor, eu queria esquecer o passado. Domingo tem quadra da prefeita. E Cora Sim. Recordações não. Dia dos pais. Não quero recordar. Lembrança. Amigo Louro Bonanza com a gente. Fala, Louro! Chorar. Não, não quero recordar. Só no passado aí, ó. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Bora, mestre! Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar. Pra recordar por isso. Daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. Bora, Carlinho! E o seu corpo. Amigo da blocada cremação. Vestes que o tempo gastou. Fazendo a roda. Fazia a gente pensar que pra. Suzy Gouveia! Tá por aqui com a gente, a Suzy Gouveia. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver um menino passar. E aí? Zombando e dizendo que o santo morava num bar. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Pra você que pediu aí, ó. Olha o pesadelo. Bora dançando! Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Oi! Ela não foi embora. Mas a Zina da Loura. Espero tudo dessa vida. Ei! Mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Leandrão Galçado, só na mão. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Vai lá, Chico. Que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei. O que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. Amiga Jássio, Júnior, sabores. E quando do Pará. Dando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Aí

acaso eu sou filho daquela. Valeu, juro! Que por acaso você já meu pai abraçou. Oba! Por acaso eu sou filho daquele a quem por acaso mamãe se entregou. Leandro Calçados, lá do programa Toca nos Bairros, tá com a gente. Por acaso eu sou filho do branco. Tá por aqui, ó. Porque o negro não. E aí, Cris? Nem ao menos sou filho adotivo, por um motivo de força menor. Por acaso eu sou filho do rico. Vai ser o Nilton da Cabanagem. Tá por aqui, bora, Nilton. Abraço a você, meu irmão. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me assumir. E sozinho no mundo tentando a vida levar. Não sou culpado, ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Por acaso eu sou filho do rico, porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Marcelo Nilton com a gente da cabanagem. Por acaso eu sou filho daquele. Bora recordando. Que tão somente me sou. Bora, Loura! Ela invade, meu irmão. Por acaso eu sou filho de um homem. Simplesmente não quis me assumir. E sozinho no mundo, sozinho, eu vou tentando a vida levar. Cara de pedra. Não sou culpado, ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso ganhar. Laraiá, laraiá. Pra você que pediu a Roberta Miranda. Valeu, Bacate! Duas taças brindando, ai, um amor desfeito. Paralela. Duas violas duetando, a saudade desse grande amor. Os meus olhos buscando, Sami, teus olhos morenos. Fala, Priscila. Se fez tão pequeno diante este sonhador. Amiga Nilda, mesa 8. Alô, empresária Mé. Yeah, yeah. Vai. É que agora há pouco me lembrei do simples. Atenção, garçom, não chega. Alô, garçom, na mesa aí do Robertino e do Pio Azul. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças trincadas choram. Até minha viola não dueta mais. Hoje as cores confundem. Vai, Negona. Os meus olhos turvos. Passando Maurício com a gente, só na mão. Não me amo. E aí, Maurício, ressaca lá, ressaca hoje, hein? Yeah, yeah. Uou, uou. Ê, mestre! É que agora há pouco me lembrei de um simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices. Nossos lençóis fomos tão fiéis, tão bem infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Vai! Ei, ei. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Uma dela, ó. Já nasceu dentro de mim o sorriso, a espera, incerteza. Oh! Até interrogação: se me quer, quer ou não. Faz parte da natureza o impulso da paixão. E aí, Piola? O teu medo. Eu receio ou não. A noite vai surgir livre, leve, solta, transparente. Dona Simone só lembra do seu papai. Madrugada amo o amor da gente. Velha guarda, hein? Um minuto a mais é importante. Então cadê? Então cadê você? Apareceu e desapareceu. Fala aí, maloqueira. Não teve medo e nem sequer me disse adeus. Espera Deus. Nem deixou o amor. Ei, ei. Você. Então cadê você? Que apareceu e desapareceu. Teve medo e nem sequer me disse adeus. Nem deixou o amor amar você. Já nasceu dentro de mim o sorriso, a espera, incerteza. Luke! Até interrogação: se me quer ou não. Alô, testa! Faz parte da natureza. Olha a Paula aí. O impulso da paixão. Conta a história dele. O teu medo, teu desejo. É, Maurício. Ou não. A noite vai surgir livre, leve, solta, transparente. Madrugada. Sua amiga Cris da gente, lá da Pedreira. Ela chega junto hoje aqui no Burezina. Bora, Cris. Então cadê você? Que bora, corpo. E desapareceu. Teve medo e nem sequer me disse. É do céu, é? Deus. Ai, do céu, vai lá, amar você. É botar estrelinha embaixada. Então cadê? Fora do céu! Que apareceu e desapareceu. Teve medo e nem sequer me disse adeus. Nem deixou o amor amar você. Mais uma dela aí, ó. E aí? Sabe, amor, WK. Não vou prometer te dar o universo. Vai chorar, Dona Simone, segura. Segura as emoções aí. Eu canto, portanto, vou te dar meus versos. Bora, Pio Azul! Presente eterno pro seu coração. Seu Pula Azul escuta lá no lanche. É assim. Cara, comendo lanche escutando Roberta Miranda. Na vida a gente se esbarra ou se embala. Na louca paixão que no peito. Olha, hoje já é quarta-feira. É dia de promoção do lanche do Pula, viu, gente? Quarta e quinta-feira. Achando a razão. Só chegar lá que a recepção é mil, viu? Bora lá! Na sua viagem você prometeu me levar. Os braços do amor tô querendo a paz descansar. E aí, Zezinho? Você me parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama. aroma gostoso. A Jaminha do Guamá com a gente. Da vida presente de Deus. Amor meu, na sua viagem você prometeu me levar. Pega Madonna. Os braços do amor tô querendo é mais. Vai ideia, batizou. Dançar. Você me parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida presente de Deus. Ei, ei.